5, decimal no 0, 1, 2, 8, decimal 8. Correto. Boa, Cadra. Salvador, SAM 3398, como número 2? SAM 3398, continua aproximação, informarei se está ali. Guarda. Boa, SAM 3, nosso passando 190. 3152, identifique, voe Serra Vitor 368, desça para nível 050. 050, pode voar o 366? Somente o 368. 3192. Curto, solo aos 4,6, livra à direita, chama solo luzindo assim. Pode confirmar a frequência do solo? 1, 2, 1, na cima 1. Livra à direita, solo 1, 2, 1, 1, 1, 862, 5, 8, obrigado. SAM 3398, autorizado, pouso, pista no 0,090 grau, 069. Ele pousa, SAM 3398. Oceana 6074, reduza para 1809. 1809, 6074. Desce para 1. 2198. 8368, desce ao 060. 060, via 2368, voo no 172. Oceana 6074, reduza para aproximação, segue Embraer 190, meia dúzia de milhas, à sua frente com 1509 degraus de espírito. ISS 6078, 7474, vai reduzir o máximo aqui. Azul 2534, chame turno 198, desse 95. 95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 2534, estabilizada 10. 2534, boa noite, 3 a 12, pista no 0, 20, 0, 9, 0 graus, 0, 6, 9. Ele foi, 2534. Na frequência do controle, amigo. Desculpa. São 3152, voo servido 366, está autorizado ao final do procedimento RNAV, posto estabilizado. Quatro, boa noite. Continua a aproximação número 2 para pouso, número 1 está a 6 milhas e meia da cabeceira. Informa a área pista 2. Mantenha presente proa sob vetoração, aguardando a liberação. Ok, obrigado. Boa, 72, voo e servido 366. Servido 366, nono 2228, vou direto conquista da presença. Direto conquista. Azul 2534, solo 54, direita, solo 12 na cima 1. Azul 9, grato, excelente noite, senhor. 074, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 069. Livre pouso, 1-0, Ocean 6074. 230 para 1-2-5-0. Rui 28, voe servido 368, desça para o nível 050. Passando para o 050, atual Salvador 368, coro. Boa, Nuno 70, boa noite. 209, próximo a cruzar a cabeceira, autorizado Lima, até pista 1-0. 209, cruzando a cabeceira, Lima até 1-0, gol, 1-0. Uno 72, voo servido 366, autorizado sinal R9. Autorizado sinal R9, Uno 172. Xenema 074, solo 56, direita, solo 1, 2, 1, 1. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 059. Descendo 1-0, gol 3152, chame torre, 1 na noite, décima hora. 295, grato, voa. Calculando 150, bom no 228. 098, bom, 098, boa noite, mantém ponto de espera, a aeronave decolou, mesmo. Vejo a rota e saíram do destino. Sim, vai manter, o bom, 098. Bom, Nuno 70 da Colada 58, controle de Salvador 120 décima 8. 208, gol, na 1-70. Torre, boa, até 3-1-5-2, avisa a RNAV da 1-0. Salvador, boa noite, gol, na 1-70, passa 1500 no perfil da Cucas e Pai. Contato radar na decolagem, suba ao nível 370, sai da Cucas e Pai. Gol, na 1-70. 370 no perfil da PUC Zipa, voo no 1-70. Boa noite, Azul 6908, com a Audi. Boa noite, Azul 6908, voo e serviço 368, desça para o nível 0660. Nível 060? Correto. Qual serviço 369, voo e negativo, mantenha o 368. Sector 366, estabilizado. Gol 1172. 1172, chame sua Juno Noi, decimal 9. 2195, 1172. Chame o centro Recife, 1228, alterne 1260. 228, 260, nossa 228. 128, decimal 8 é a primária. 28. Boa estação, precisado ali, manter pista no zero. Tente após o Airbus ali, manter pista no zero, o 1098. Controle, bom, não sei se fizeram, fizemos uma de par, né? Solo 12 nesse momento. Bom, não, não sei se fizeram, fizemos uma hora de par, né? Chame o centro Recife em 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45 e faça a solicitação dele. Ok, 2685. 2554, obrigado. Torre Bonante, Vlau 354, ponto 0, dono 0. Vlau 354, boa noite, Monte. Autorizado posto, destino 0, vento 100 graus, 059. Ele pousou na 0, agora 1072. 1098, decolado 04, controle de Salvador, 1208. 1208, 1098. Voe serve 366, desce para 2510, autorizado na RNAVE, a bicho no 01. Achando 2500, aprovo 366, gol no 02. Controle gol 098. 1098, contato radar na decolagem, saída Puca, transição Zipar, Tubal 370. Puca, Zipar 370. Autorizado, lembra? Ali mantém a 12 horas, agora 254. 972, solo 06, direita solo, 2-1. 2-1-1, pode ir. Gol no 34, autorizado a decolar, pista no 0, 21, 00 graus, 05 graus. Autorizado a decolar, pista no 0, gol 1-3-4. Passando 366, avistando o gol, ou no 228. Emissor 1 no edição 95, no 228. 8900, boa noite. Azul 6908, voo e serve 366, texto para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, reporte final, eu, final R9. 7 voo 368 para 062, boa noite, vou entrar 2368, desça para 4 mil pés, ajuste no 01, identifique. Subol 230, saída Uca, esqueci, Ucaru, Subol 230, contato radar na decolagem. 230 na Uca, Aru. E Salvador, voo no 228, próximo 372, baixar travado. 228, autorizado pouso, pista no 021, 00 graus, 069. Autorizado pouso, ou no 098, semi centro 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 25, 25, voo, 098. O 366 já visual e estabilizou. 908, CM Torre 198, esse nó logo, por favor. 895, boa noite. Boa noite. Quatro, boa noite, azul 6908. Azul 6908, continua a aproximação, informarei que está ali. Gente, aguardando. Sol 2-1, direito, Sol 2-1, décima 1, né? Sol 2-1, direito, Sol 2-2-2-2-2. Sol Salvador, gol 1-2-2-2, livrou. 1-2-1, décima 1. Azul 6908, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 05 nós. Vente, autorizado pouso na 1-0-6908. No 354, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 45, 285, bom, 354. Sol 05, livra direito, taxia Alfa Kilo Pato 3, atento à sinalização de posição no sol do Pato 3. Gente, o 6908 e a Alfa Kilo Pato 3. Poderia confirmar para o 908 após a alfa, consegue quilo? Ah, sim, primeira esquerda, quilo, fica atento à sinalização, que só tem posição, não tem posição de patrês, tem apenas a definição de patrês. Então, para subir após a alfa, primeira esquerda, 543, aguardando a sinalização. O 4062, 8 servido 366, desce para 2510, reporte final R nada. 4062. Semi 219, decimal 95, 4062. 295 também. Oi, Salvador, azul 4062, boa noite. 4062, autorizado pouso pista no 0, vento 100 graus, 049. Livre pouso pista no 0, azul 4062. 10 no 5, né? Quadro 062, solo aos 26, livre à direita, taxi alfa, quilo, pátio 3, fica atento à sinalização no pátio 3. Esquerda, alfa, quilo, pátio 3, atento à sinalização no pátio 3, o azul, 4062.